Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar as nossas meditações. Hoje vamos trabalhar com o livro de 1 João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Lembrando a você que João tem uma característica importantíssima: ele é muito denso. Ele diz o que tem que dizer resumo, numa resenha, num espaço muito curto, é direto e reto. Com exceção das categorias filosóficas que ele usa na abertura do Evangelho, Evangelho segundo João, aliás, um evangelho belíssimo, e que tem um texto clássico que fala sobre conversão, e com exceção do Apocalipse, onde ele utiliza todo um campo simbólico, extraído do livro de Daniel, somado à historiografia do seu momento, a história em que ele estava vivendo, o imperador Domiciano, e todas as referências que ele tem que fazer de modo simbólico ao Império Romano, João é direto e reto. Guarde isso, porque se você quiser aprender, se aprofundar em verdades bíblicas, você tem no Evangelho, nas três cartas e no Apocalipse um compêndio, você tem um grande leque de verdades bíblicas, tá bem? Então, é isso que eu quero dizer de abertura. Quero também lembrá-los, na abertura, que essa semana nós recebemos mais uma pessoa no grupo de WhatsApp. Estamos sempre abertos para que você indique a mais. Alguém, indique mais alguém, uma pessoa a mais, para que ouça essas ministrações. A palavra do Senhor jamais volta vazia. E a estratégia do grupo de WhatsApp é ler um capítulo da Bíblia por dia, tá bem? Então, fique aí a lembrança, você indique mais alguém. Não pense assim, ah, já indicaram um, essa semana tá bom. Não, não está. Foi ótimo a indicação, mas precisamos de mais um. Mais um, sempre mais um. Então, você pode indicar para esse grupo Santidade Bíblica, nesse número que você tem aí, você está recebendo nesse número. É só indicar, tá bom? Ou fale para a pessoa ligar para nós. E nós também arrolaremos. Da mesma maneira, é com o blog. Indique bloglogos7.blogspot.com. A vantagem do blog, duas vantagens maravilhosas. Primeiro, graças ao blog, nós chegamos no meu entendimento, a 21 países. No relatório vem 18 países e 3 regiões desconhecidas, mas eu já disse a vocês que acho difícil que sejam regiões desconhecidas com o número de acessos que nós tivemos. Tudo indica que são países mesmo. Então, essa é uma grande bênção do blog, e outra bênção, também você vai encontrar muitos textos já com um resumo em inglês, com uma sinopse, uma tradução em inglês, por isso nós alcançamos essas nações. A outra vantagem é que, se você não pôde, 1 João tem 5 capítulos, e você não pôde ouvir um capítulo ou 2 capítulos por causa das suas atividades, você vai ao blog na semana seguinte. Isso geralmente é postado pela missionária Vivian Lopes no final de semana. Então você encontra ali uma tonelada já de textos bíblicos, de capítulos bíblicos, capítulo a capítulo de livros. Então, utilize-se. O canal no YouTube. Temos um mês apenas, um mês e 10 dias, 40 dias aproximadamente, desde a primeira ministração, e temos tido um retorno que nos deixa alegres. A palavra de Deus não volta vazia. Então indique metanoia, metanoia, pastor Sérgio Gama e pastora Margarete Lavoura. Tá bem? Ali você vai encontrar mais mensagens, mais sermões. Só reforço que no blog, além das mensagens do WhatsApp, a missionária também está postando no blog para quem quiser ver os sermões, tá bom? Mas nós queremos ir adiante, vamos adiante. Mais um irmão, mais uma irmã, mais uma postagem. Vamos indo, vamos anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra, a Bíblia como um todo. Tá bem? Então, conto com você. E você que já está ouvindo, irmão, não existe essa. Eu vou dar um exemplo, mas não existe esse protocolo para o usuário. É só um exemplo o que eu vou dar, tá bem? É só um exemplo. Estou deixando bem claro. Para a plataforma do YouTube, é como se o número de visualizações fosse peso 1 e os likes também peso 1. Mas quando essa pessoa faz a inscrição, toca o sininho, isso já conta como peso 2. Então, eu vou te dizer, peso 1, ouviu, deu like, peso 2, toca o sininho e se inscreva no canal, tá bem? Na medida que você se inscreve no canal, isso é como se valesse peso 2, é só uma forma de explicar para você, não existe esse protocolo, não existe essa sistematização, é só um exemplo, tá bem? E peso 3, além de você, bom, peso 3 para nós, se você contar para mais alguém, e peso 3 é quando você faz um comentário. Então, eu tenho visto que muitos irmãos que nós conhecemos não ainda habituaram-se a fazer um comentário. Faça um pequeno comentário, é como um peso 3, tá bom? Como se estivéssemos numa aula de matemática, numa prova, e aí um exercício tem peso 1, outro tem peso 2, o outro tem peso 3. Como nós sabemos disso? Pela experiência dos outros usuários do YouTube. E o que que altera? Altera que o canal vai sendo colocado próximo a outros canais que também têm grande repercussão. Outra coisa que acontece é que na medida que você vai consolidando o canal, por exemplo, alguém abre um outro pregador. Enquanto abre um outro pregador, aparece o nosso canal como uma propaganda. Pode acontecer de ser um outro tipo de coisa, por exemplo, uma receita, mas que é muito bem visualizada, uma recomendação médica, muito bem visualizada. Então, tem aquela visualização, alguém abriu para ver a questão médica, e quando ele viu, aparece também o nosso canal, o que faz com que puxe mais pessoas para assistir. Tá bem? Então veja como é estratégico. Já que, como eu disse a vocês, nós estamos numa plataforma, é uma empresa, e eles vão trabalhar com o seguinte critério: aquilo que tem mais procura, aquilo que gera mais inscritos, aquilo que gera mais comentários, isso vai ganhando um posicionamento melhor na plataforma. Tá bem? Claro que nós temos um número pequeno ainda, estamos com não chegou ao mês e meio da primeira postagem. Mas é importante que todos aqueles que estão me ouvindo, por favor, façam inscrição. Você fazendo a inscrição, dê o like, faça a inscrição, comente com mais alguém, faça um comentário. Isso tudo fortalecerá o anúncio desse canal. E nós não vamos fazer qualquer ministração, não. Estamos orando todos os dias, todas as madrugadas, todas, sem exceção até agora. Felizmente ninguém passou mal. Enfermidades assim na madrugada, então estamos orando e pedindo que Deus nos dê a graça de que pessoas ouçam e divulguem. Lembrem-se só que nós não temos uma igreja puxando isso. Por exemplo, o pastor Hernandes Dias Lopes tem um programa de TV há muitos anos, chamado Palavra da Verdade. Programa que eu já assistia há muitos anos, no final de semana. É um programa curtinho e isso foi dando visibilidade. E louvado seja Deus pela vida dele. Esse é um daqueles que já passou da casa do milhão. Israel com Aline, ela não é cristã, é do judaísmo. Mas veja, há interessados do mundo inteiro para saber como é Israel, cristãos do mundo inteiro, como é Israel, onde Jesus nasceu, onde ele percorreu, e ela faz todo esse tour. Ela faz todo uma série, né? Aliás, o programa dela é muito legal. Ela sempre traz algum elemento sem nenhum preconceito contra o cristianismo. Então, isso puxa o mundo inteiro, né? E eu vou dar um último exemplo, o arqueólogo Rodrigo Silva. O arqueólogo Rodrigo Silva tem um programa de TV, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, todo mundo que quer saber de arqueologia bíblica acaba procurando o canal. Esses também, esses três já passaram dos sei lá quantos milhões, né? Ia dizendo a você, o pastor Hernandes tem o programa de TV e ele é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, tudo isso puxa muito. A Aline tem um interesse pelo Estado de Israel, dos cristãos de várias partes do mundo, do Brasil também. E o arqueólogo Rodrigo Silva tem toda uma denominação puxando. Então eu peço àqueles que nos ouvem que divulguem, né? Aqueles que foram nossas ovelhas, colegas pastores e pastoras, discípulos e discípulas, as denominações onde passamos e ministramos. Veja bem, nós contamos com você para que o trabalho tenha alcance, já que hoje nós trabalhamos mais com esse projeto missionário. Então, não temos uma grande alavanca. A nossa alavanca é o Senhor que criou o céu e a terra, melhor, a maior, e ele certamente fará o que tem que fazer. Mas Deus gosta de relacionamento, Deus gosta de nos usar. Ele não precisa de nós, mas ele se alegra em nos usar. Ele se alegra que nós participemos da missão. Ele se alegra que você participe da missão. Então, por isso eu estou dizendo para você. Eu sei, tenho absoluta certeza, que esse canal alcançará todos quantos Deus deseja. E todos que se abrirem para o que ele deseja, né? Mas eu quero contar com você como uma alavanca. Então eu vou repetir: dê o like. Não deixe de dar o like, isso não demora 20 segundos. Dê o like, toque o sininho, se inscreva. Você não vai pagar nada e vai receber a mensagem assim que ela chegar, antes dos outros até. Compartilhe com pessoas, vai compartilhando e faça um comentário, tá bom? Esse meio, o WhatsApp é o único meio que nós temos para divulgar o YouTube e o canal. O canal é o único que temos para divulgar o blog. O blog é o único que temos para divulgar o YouTube e o WhatsApp. Ou seja, estamos usando os três meios que nós estamos trabalhando para divulgar os outros dois, né? Para divulgar os três. Então, muito bem. Agora sim, Glória, vamos para 1 João capítulo 3. Atravessamos a metade de 1 João. Antes eu leio uma mensagem encaminhada pelo irmão Everson, da equipe. Você nunca está sozinho. Saiba que Deus está sempre ao seu lado em todos os momentos, até mesmo quando você pensa que não tem ninguém cuidando de você. Ele nunca te desampara e nunca te deixa só. Está sempre ali, te guardando e te livrando daquilo que os seus olhos não veem. Suas mãos são invisíveis, mas podemos ver seu amor através de coisas que ele realiza por nós todos os dias. Todos os dias. Ele nos abençoou e nós abençoamos a ele, sua família e a todos os irmãos. 1 João capítulo 3, cinco versículos menor do que ontem, tá bom? Então vai um pouquinho mais rápido. Aliás, obrigado pelos que ouviram. Muito obrigado mesmo. Ontem para hoje. A vida santa dos filhos de Deus. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, quando eu digo para você que o mundo, e mesmo que ele esteja inserido bem próximo de nós, que o mundo não gosta de nós, não estou tirando de trás da orelha, não. É a palavra do Senhor. O motivo, por esse motivo, o mundo não nos conhece. E conhecer aqui é se fazer íntimo, como um marido e mulher, tá bom? Se fazer um. O mundo não nos reconhece como um com ele, porquanto não conheceu nem a Jesus, não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Aqui já é escatologia. Significa que um dia nós havemos ser como ele é. Nós teremos um novo nome, teremos um novo corpo e seremos como ele é na glória eterna. Versículo 3: E todo o que tem nele é Jesus. Essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Agora eu quero soltar uma bomba. Irmãos e irmãs, prestem atenção. Isso é maravilhoso demais. Ele pagou todo o nosso pecado na cruz do Calvário, todo o nosso pecado. Todo o pecado do passado, eventualmente e acidentalmente do presente e cada vez mais acidentalmente no futuro está pago. E no versículo 3 diz que quem tem confiança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, você não é só salvo e nem apenas tem os seus pecados perdoados. Você, como é salvo, tem a ele como Senhor e tem os seus pecados perdoados, você se tornou puro, assim como ele é puro. E todo que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Se você tem plena confiança nele, você se tornou um homem puro, uma mulher pura, mesmo que ainda tenha acidentalmente, cada vez mais acidentalmente, cada vez mais, cada vez menos pecado, né? Mesmo assim, desde agora, se você já tem plena confiança nele, você está purificado. Você alcançou a pureza pessoal. Você é chamado por Deus de um homem puro, uma mulher pura. É difícil para nós, irmãos, porque nós olhamos, é muito amor, nós olhamos para nós mesmos e vemos as falhas que ainda praticamos, que praticamos no passado, ou possamos até, espero que não, mas praticar no futuro. E a Bíblia diz que pelo fato de confiar plenamente em Jesus, nós somos puros. Puro! Não carregue sobre você a ideia de que você é um impuro. Não, você é puro. João usa essa expressão, uma expressão grega especial, para enfatizar que a fé no Senhor é uma confiança inabalável no seu amor e poder. E que, mediante essa fé sincera, o crente vai abandonando, é um gerúndio, vai abandonando tudo o que o separa da plena comunhão com o Espírito de Deus. O que é isso, pastor? Isso se chama doutrina da santificação. Você vai abandonando o pecado, você vai se santificando e vai tendo plena comunhão com Deus. A sua condição para Deus já é de puro. E você precisa entender isso, porque senão você está na fé cristã, está na vida cristã, mas por sentir-se impuro, você se distancia de Deus, se distancia da fé, se distancia da igreja, por estar com o pecado ali em cima dos seus ombros. Não, joga fora. Jesus já jogou fora. Isso é maravilhoso demais para nós, irmãos. Nossa mente nem alcança. É bênção demais. Ele perdoou todo o pecado. Ele justificou tudo, ele se tornou teu salvador, ele se tornou teu senhor e ele te deu total pureza pessoal. Total. Você perante Deus já é puro. E no dia do juízo final, você será considerado como puro. Por quê? Porque o sangue de Jesus te purificou. Se você tem plena confiança nele, essa é a sua condição. Amém? A de puro, que bênção, né? Toda pessoa que vive, versículo 4, costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Agora aqui fica muito claro. Aquele que nasceu de novo não vive em rebeldia contra a lei de Deus, a palavra de Deus. Pois o pecado é a transgressão da lei. Não é possível. É simplesmente impossível. Simples assim. É impossível que alguém tenha nascido de novo e viva em rebelião contra a vontade de Deus. O pecado é a transgressão da lei. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Como você está nele agora? Você está nele, você está escondido nele, protegido por ele, e ele está em você, o Espírito Santo está em você. Você não vive mais na prática do pecado. É impossível. Alguém que nasceu de novo, você quer fazer esse teste? Quero saber alguém que nasceu de novo mesmo, alguém que foi regenerado mesmo. Observe que não vive em rebeldia contra a palavra de Deus. Ou seja, o pecado é uma exceção. O pecado é uma exceção, é um acidente. Acho que é a melhor palavra de dizer. Não é uma regra na sua vida, é uma absoluta exceção. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Olha, meu irmão, essa palavra é para você e para mim. E nele não há pecado. Nós estamos nele, então não há pecado mais em nós. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Não vive na prática do pecado. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Fácil assim, simples assim. Você percebe que o sujeito mudou de vida e já está procurando viver em santidade, está procurando não caminhar na prática do pecado, é porque ele nasceu de novo. Se ele continua obstinado na prática do pecado, é porque ele não nasceu de novo. João é claro, irmãos. Todo aquele que permanece nele não vive na prática do pecado ou não vive pecando. Você pode usar o gerúndio. Não vive pecando. A todo dia eu vou pecar. Todo dia eu vou falar mal de 70 pessoas. Todo dia eu vou bater em alguém. Todo dia eu vou matar. Todo dia eu vou sentir raiva das pessoas. Todo dia, ora, essa pessoa não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não quer sentir nada disso, não quer pensar nada incorreto, não quer fazer nada incorreto. Toda pessoa que nasceu de novo caminha para santidade, para santificação, para separação. Eu era preso pelo pecado, agora estou salvo disso. Estou livre da lei do pecado. Eu não preciso mais obedecer à lei do pecado que me forçava a pecar, a me afastar de Deus. Não. Então, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Irmãos, o apóstolo não está exigindo uma perfeição impecável dos crentes, pois ele reconhece as limitações humanas a que ele próprio está sujeito. Preste muita atenção nisso. Wesley também não estava dizendo, John Wesley, para quem não conhece, John Wesley, não estava exigindo uma perfeição impecável. Não é isso que ele diz no livro A Perfeição Cristã. O que ele está ensinando é que, diferente dos gnósticos da sua época, aqueles que diziam que tinham conhecimento místico, né, e que Jesus não veio como ser humano, e diferentemente dos gnósticos de sua época, os cristãos deviam buscar viver uma maneira santa, devem buscar viver de uma maneira santa, separada, diferente, não caracterizada pelo pecado, não caracterizada pelo pecado renitente e insensível. Não estou nem aí, eu peco mesmo e não estou nem aí. Isso é ser renitente e insensível. Eu não quero saber o que os outros pensam, não quero saber o que Deus pensa, o que minha família pensa, o que o meu chefe pensa no meu trabalho. Eu vou pecar, eu sou insensível ao pecado. Não me preocupo o que a sociedade pensa, é quase como uma psicopatia. Não estou nem aí com o que as pessoas achem. Eu vou pecar e eu estou insensível ao pecado. Eu considero, inclusive, o que eu faço, nem considero como pecado. Ora, se a pessoa é obstinada, renitente, insensível, não nasceu de novo. De acordo com a palavra de Deus, Porque tudo, quem nasceu de novo, vai viver tudo que é certo, justo, generoso. Filipenses 4, 8 e 9. Inclusive pela prática da confissão. Quando aconteceu o acidente, cada vez com escala maior, ou seja, o tempo de um equívoco, de um erro, de um pecado, cada vez maior, né, entre um pecado. Primeiro, um dia, assim que você se converteu, comete um pecado, pula um dia, já comete outro pecado, daí, com o passar do tempo, é de semana em semana, depois de mês em mês, depois de ano em ano, ou seja, o pecado não faz mais parte da tua agenda. Inclusive pela prática da confissão, onde você encontra a justiça de Deus e a purificação, o reconhecimento e a correção dos erros por parte de Deus cometidos diante dele e dos homens. Meus irmãos, hoje é o dia de você se libertar. Hoje é o dia de você experimentar esse novo nascimento. Diga comigo, eu aceito a Jesus. Repita aí, eu aceito a Jesus. Como Senhor e Salvador, você diz, como Senhor e Salvador, eu aceito nesse dia. Eu aceito nesse dia. E nunca mais quero abandoná-lo. Eu aceito como Salvador pessoal e como Senhor da minha vida. Se você orar comigo essa oração, você não vai mais viver na prática do pecado. O Espírito Santo vai entrar na sua vida, você vai ter uma vitória, na sua vida como um todo, na sua vida espiritual, emocional, física, material. Vai ter uma vitória, vai ter lutas, como todo mundo, mas você vai nascer de novo e não vai viver pecando. Porque quem vive pecando ou na prática do pecado não viu, nem tampouco conheceu. Aí João fala com os discípulos dele, né? Filhinhos, as ovelhas, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Essa é a ideia, irmãos. É bem claro, é denso, é forte de João, né? Aquele que vive habitualmente no pecado, se o pecado é hábito para ele, é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Esse versículo é citado muitas vezes, mas às vezes fora de contexto, né? Então, quero dizer para você, você não vive mais, não vai viver mais habitualmente no pecado, porque o pecado é do diabo. E o diabo sempre pecou, desde o princípio. Mas o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo na minha vida e na sua vida. João faz importante observação sobre o diabo. É chamado de maligno, seu principal atributo, pois em sua pessoa não há bem algum. Ele vem pecando desde a sua rebelião contra Deus, antes de provocar a queda da humanidade. É instigador do pecado humano. E todos quantos lhe dão ouvidos se entregam ao mundo de ilusões, armado por ele para cativar suas presas. Passam a pertencer a ele. Ele está presente em toda a terra e tem sob o seu domínio macabro todo o sistema mundial de valores dos incrédulos. Porém, não lhe foram concedidos permissão ou poder para lesar os crentes sinceros. O cristão sincero, ele não tem como vencer. Ele não tem como vencer. Ele pode ficar perturbando, fica ao derredor, mas ele não prevalece contra você. Pelo contrário, ao cristão foi dado o poder de vencê-lo, mediante o Espírito de Cristo, que já o venceu e destruirá definitivamente. Oh, bendito seja o Senhor. Versículo 10, irmãos. perdão, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Mesma ideia. Quanto à semente de Deus, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Então, se andava em pecado, não andava na luz, andava nas trevas, agora não consegue mais. É nascido de Deus. Não se dedica à prática do pecado. Irmãos, eu não vou mencionar um pecado aqui, porque senão a gente não acaba mais. Mas, por exemplo, se o primeiro mandamento lá, no Decálogo, não adorará outros deuses senão a mim. Então, a pessoa adorava outros deuses, não vai adorar mais. Na mesma linha, não tomar o nome do Senhor em vão, tomava o nome do Senhor em vão toda hora para falar qualquer coisa, falava o nome do Senhor, não vai falar mais. E assim por diante, irmão, são milhões de coisas interiores, exteriores, mas o fato é que essas milhões de coisas ficam naufragadas, elas afundam no mar, porque Deus nos dá vitória. Quem é nascido de Deus vive agora na prática da santidade. Não é impecabilidade, é prática da santidade. E quando eu dizia de John Wesley, até quando ele fala sobre perfeição cristã, ele não está dizendo exatamente que a pessoa seja infalível, impecável. Não, ele está dizendo que o conceito de perfeição cristã está atrelado a uma ideia: amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Se eu viver esse tripé, amar a Deus, amar a mim mesmo e amar o próximo, eu não vou cometer os pecados dos 10 mandamentos, por exemplo, nem outros, porque na medida que eu amo o próximo, não vou pensar mal dele, não vou falar mal dele, não vou fazer mal a ele, e assim por diante. A sua mente vai mudando, a sua razão vai mudando. Daí veio o nome metanoia para o canal, né? Você não vai se conformando mais com os valores desse século, mas você transforma a sua própria vida pela renovação do entendimento. Então, nasceu de Deus, não se dedica mais à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. É grande isso, né, irmãos? Que maravilha! Desse modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama a seu próprio irmão. Se eu amo meu irmão, eu sou de Deus. Se eu pratico a justiça, eu sou de Deus. Se eu não amo as pessoas, não amo meus irmãos na fé, não amo até as pessoas que não creem ainda, eu não sou de Deus. Porque quem é de Deus está junto com ele, e Deus é amor. E quem é de Deus pratica a justiça, não pratica mais a injustiça. Então, que Deus nos abençoe. Olha só, essa perícope de João, do capítulo 1 até o versículo 10, é muito forte. E ela te tira, ela retira de você, melhor colocando, todo sentimento de impureza. Jogue isso no lixo espiritual. Você não é mais impuro. Você vive nele, você tem plena confiança nele, então você não é impuro. Isso é a teologia da cruz. A pastora pregou sobre a mensagem da cruz recentemente, há 4, 5 dias, e isso está postado. Ela só introduziu, já está se preparando para aprofundar isso. E isso deu toda origem a um pensamento, ao pensamento do apóstolo Paulo, depois na Reforma. Se você está em Deus, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura, não é impecável, não é infalível. Só que até o pecado ou a falibilidade vai diminuindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo, vai desaparecendo. E o que vai aparecendo é o amor. O que vai aparecendo é a justiça, o que vai aparecendo é a caridade, o que vai aparecendo é a luz, o que vai aparecendo é a solidariedade, é a sensibilidade, o que vai aparecendo são as virtudes de Cristo, as virtudes do Pai, as virtudes do Filho, as virtudes do Espírito Santo. Para isso você tem que ler o livro de Efésios, que fala sobre plenitude de Deus, Pai, plenitude do Filho, plenitude do Espírito. É isso que vai aparecendo. Mas tudo isso depende da teologia da cruz, a mensagem da cruz. Muito bem, que gostoso. Do versículo 1 ao 10. Agora vamos na segunda perícope, que é sobre a marca do cristão. Aí, vamos ver o que que vai aparecer. O amor. Vamos ver? Ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Santidade é isso, nos amarmos uns aos outros. Amar a Deus, amar a mim mesmo e amar ao próximo. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram boas para Deus, né? Eram justas. Aqui estão algumas das características do diabo, irmãos, que se manifestam no mundo: o pecado, o ódio, a mentira, o engano, o assassinato, os falsos mestres, os profetas de Baal, ou seja, de divindades falsas. Mais cedo ou mais tarde, elas revelam, né, as pessoas que não nasceram de novo revelam essas mesmas atitudes. Caim foi um exemplo de um incrédulo que se rende à ilusão demoníaca. Nós não podemos nos render como Caim. Que a nossa oferta para Deus seja como a de Abel, as primícias. O que é primícia, pastor? É a primeira colheita, a melhor colheita, o melhor fruto, o primeiro e melhor. Meu irmão, minha irmã, entregue para Deus o que é o primeiro fruto na sua vida. E o melhor fruto, entregue o melhor do seu dom para Deus. Entregue o melhor. Se você nasceu de novo, nem precisa ficar fazendo apelo. Quando as pessoas nascem de novo, os pastores não têm trabalho com essa pessoa, em geral. Numa coisinha aqui, outra coisinha ali, mas em geral elas começam a entregar as primícias, ou seja, ela entrega o melhor do seu dom, entrega o melhor do seu talento, entrega o melhor do seu tempo, entrega o melhor, mesmo que seja menor do que a hora de estudo, né? As horas que você passa na faculdade, ou menor do que as horas que você passa no trabalho, mas você tem menos tempo, mas se dedica mais, é mais intenso nesse tempo. Então a pessoa entrega o dom, o talento, o ministério, o tempo, os bens, entrega tudo. Você não precisa ficar fazendo grandes apelos. E agora eu quero fazer uma afirmação joanina. Se nós precisamos ficar fazendo apelo para irmãos que são da fé colaborarem na sua igreja local, colaborarem em trabalhos missionários, tem alguma coisa muito errada na conversão dessa pessoa, se houve conversão. Se houve conversão, não ficou muito claro para ele ou para ela o que é conversão. Se houve. Talvez tenha ido para o campo emocional, mas não para o campo da razão. E em muitos casos, não houve. O que houve foi uma conversão a eclésia, a igreja. Você nasceu na igreja, cresceu na igreja, continua na igreja. Você se converteu à igreja, aos trabalhos da igreja. Mas alguém que nasceu de novo, não. Não é que nem Caim. É como Abel. E Abel só sabe dar o melhor. Abel oferece o melhor, entrega o melhor. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Olha aqui, ó, de novo. Irmãos, prestem atenção. Pastor Sérgio Gama não está tirando da cartola. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. E o mundo pode ser, está próximo de você, na família, pode ser na igreja local, pode ser na sua denominação, pode ser na sociedade em geral. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. O mundo odeia essa mensagem da cruz que eu estou falando agora. O mundo odeia isso. O mundo odeia porque está no diabo e o diabo odeia isso. O diabo é quem, vamos dizer assim, inspirou a Caim. Ele inspirou a Caim. Caim, faça qualquer coisa para Deus, ofereça qualquer oferta para Deus. Abra só um parêntese agora. Quando eu falo isso, só tome cuidado com os novos assaltantes religiosos da fé que usam essas verdades bíblicas para assaltar as pessoas nas igrejas neopentecostais. Fecha o parêntese. Então, uma vez que você esteja atento para não ser assaltado, entenda que o diabo é quem inspira as pessoas a oferecer para Deus qualquer coisa. Não tem muito preparo, não tem muita oração. Estou falando da minha área, né? Vai pregar, mas não tem muita oração, não tem jejum, não tem guarda de tempo para com Deus, não tem madrugada, não tem leitura, não tem. Nada disso. E aí vai e faz alguma coisinha lá. Mas os irmãos também nos seus ministérios, né? Vão lá, vamos dizer que seja músico, nem afina direito o instrumento, fica meio desafinado, né? O instrumento fica largado, cheio de pó. Os irmãos em outros ministérios administram, mas são meio relaxados, né? Ou não investem em missão. Aí os da área docente, né, ensinam, mas se preparam no domingo às 7 da manhã. A aula é às 9, ele se prepara às 7 da manhã. Aí não dá, né, querido? Aí não dá. Vai, a igreja quer ser missionária, mas está dedicando o quê ao Senhor para ser missionária? Está cuidando dos seus missionários? Como é que vai querer ser uma igreja missionária se não cuida dos seus missionários? Na área docente, na área administrativa, na área social. Ora, o que nós podemos fazer é muito mais do que cesta básica. Cesta básica não é o melhor que nós podemos fazer. Nós podemos manter a cesta básica, nós podemos manter o bazar na igreja. Minha família precisou muito. Numa fase dura, papai passou no milagre econômico, né? Após o milagre econômico, nós precisamos muito. Então, não há problema de você manter a cesta básica, não há problema de manter o bazar. Agora, nós podemos nos inserir na sociedade, nas grandes lutas sociais para o bem-estar de todas as pessoas. Os primeiros metodistas do século XVIII trabalharam firmemente pelo fim do escravagismo, pela libertação da escravatura. Nós podemos trabalhar com questões de raiz de problemas sociais, com problemas que afetam hoje pobres em regiões longínquas do Brasil, no Acre, em Rondônia, lugares completamente abandonados. Nós podemos fazer. Nós, se nós juntarmos, nos unirmos em igrejas e juntarmos irmãos que são mais bem estabelecidos, nós podemos pressionar, Nós podemos ajudar com projetos lá na África. Irmãos, nós podemos trabalhar com questões estruturais. Agora, para tanto, não podemos fazer nada de qualquer jeito. Deus não aceita qualquer oferta. Deus não aceita a oferta de Caim, qualquer oferta. Deus só aceita a oferta de Abel. Não é porque ele precisasse de alguma coisa de Abel. Deus não precisa de nada. É porque ele observa e ele vê: ah, esse meu filho desejou ofertar para mim o melhor, desejou entregar o melhor do seu preparo, do seu estudo, da sua missão, da sua ação social. Essa minha filha se dedicou tremendamente a expansão do Evangelho. Deus se agrada. Por isso que eu não faço essa mensagem do WhatsApp por fazer, irmão. Eu sei que essa palavra não está voltando vazia. Eu sei que pessoas já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Eu sei que irmãos estão sendo santificados. Sabe por quê? Porque essa palavra tem poder. Porque Deus tem poder. E porque eu nunca ofertei oferta de Caim. Agora, o diabo odeia isso. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, aleluia, porque amamos os irmãos. Esse é um sinal que eu passei da morte para a vida. Eu amo o irmão e amo quando ele falha. Amar o irmão quando ele está no ápice do seu ministério é uma coisa. Agora, quando você sai do ápice do ministério, também já vive isso, aí as pessoas não querem nem saber. Se você passou da morte para a vida, você vai estar focado nas pessoas. Quem não ama permanece na morte. Olha o João, discípulo amado. Quem não ama permanece na morte. Pastor, eu quero uma definição para saber quem nasceu de novo e tem a vida eterna e quem não nasceu e está na morte eterna. Então tá bom. Versículo 14, capítulo 3. Quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. Ouça isso. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, ele é um assassino. Ele é um assassino igualzinho àqueles que matam com armas de fogo ou outras armas. É um assassino. Se ele odeia o irmão, é um homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Irmãos, esse versículo 3,16 de 1 João está ligado ao Evangelho de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João, nisto conhecemos todo o significado do amor. Ah, eu quero saber tudo o que significa o amor e todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Não é para dar um pouquinho de atenção, não é para dar um pouquinho de ajuda, não é para dar um pouquinho de ensino, não é para dar um pouquinho de nada, é para dar a sua vida pelo seu irmão. Esqueça a ideia do pouquinho. Deus amou o mundo que deu o melhor, a sua primícia, deu seu filho. Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É para ninguém passar por perrengue algum, por necessidade alguma, seja de ordem espiritual, seja de ordem emocional, seja de ordem material, seja de ordem financeira, seja de ordem de enfermidades no corpo, ninguém. A igreja tem que estar atenta. Por isso que esses assaltantes que constroem um templo que cabe 1.000 pessoas e tem 2.000 membros e nem estão aí em fazer pequenos grupos para constituir chefes de 10, chefes de 50, chefes de 100. Para eles, o templo cabe 1.000. Se eles têm 2.000, 3.000, 4.000, ótimo, porque sempre 1.000 vão estar lá, vão estar no culto. E esses 1.000 vão gerar uma grande oferta e eles vão enriquecendo os assaltantes. Vão enriquecendo. Mas esses assaltantes não sabem o que significa dar a vida pelos outros. Dar a vida em oração. Sangrar. Sangrar de dar a vida em oração. Dar a vida emocional. Sangrar emocionalmente pelas pessoas. Dar a vida. Sabe, em todos os sentidos. Entregue a sua vida para o seu irmão, a sua irmã, e pare de julgar o seu irmão, a sua irmã na fé. Deixe que Deus trata com ele. Tratamento de Deus é implacável. Agora você tem que dar a sua vida. Ah, irmãos, quanto eu já vi isso na igreja. Nesses anos, quanto nós podíamos ter realizado a mais. Eu louvo a Deus porque realizamos muito de amor na prática espiritual, na prática de formação, na prática de solidariedade, sabe? Eu louvo a Deus, mas quanto nós podemos fazer mais? Podíamos ter feito mais e podemos fazer mais, mas temos que entender 1 João 3,16. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida. Dê a sua vida. Camarada, dê um pedaço da sua vida pelos seus irmãos. Se alguém possuir recursos materiais, versículo 17, abra sua Bíblia aí. Se alguém possuir recursos materiais e, observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Ah, mas eu me converti e eu estudo muito, eu tenho um grande trabalho e. Olha, de vez em quando eu dou lá uma oferta generosa na igreja, eu comprei um piano lá para a igreja, e eu fiz isso e fiz aquilo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que se você possui recurso material e observa o seu irmão passando necessidade, e você não se compadece dele, o amor de Deus não está em você. É uma pergunta, uma pergunta retórica. Como é possível permanecer nesse cidadão o amor de Deus? O piano que você deu para a igreja não significa nada para Deus, se você não amar os seus irmãos. Ah, filhinhos, amados discípulos, alguns de vocês ainda estão nesse grupo e ouvem. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes em verdade. Isso te dá uma paz tremenda quando você sabe que você não amou de palavra, nem de boca, mas amou de atitude. Em verdade. O amor não é apenas uma bela palavra, mas um verbo que exige ações práticas e contínuas para que seu sentido seja bem compreendido. Dessa forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele, pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração, ele é conhecedor de tudo. Deus está fazendo hoje um concerto conosco. Eu sei que todos que ouvirem essa palavra e depois mandarem para um irmão na fé, um amigo, um parente, nós vamos ter um concerto de gente, um concerto de pessoas com Deus, porque as pessoas vão, em nome de Jesus, ser tocadas por essa palavra, e tocadas por essa palavra vão tomar uma decisão concreta em favor dos seus irmãos e irmãs. Portanto, Amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. Veja só, se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. Eu, em nome de Jesus, oro para que você receba coragem de amar a Deus e de amar a si mesmo e de amar ao próximo como a si mesmo, como Deus teve a coragem de enviar o seu Filho Jesus Cristo para te tornar puro, sem pecado, justificado, liberto, salvo, regenerado. A expressão grega, parresia, significa confiança. Comunica um tipo de ousadia com que os crentes podem testemunhar as demais pessoas sobre o amor de Cristo Jesus. Meu irmão, conte hoje para alguém, conte hoje, não do aqui desse WhatsApp que eu falei, se não quiser, divulgue outro. Se não quiser divulgar o blog, divulgue outro blog, divulgue outro canal. Não precisa divulgar a gente, não, porque Deus vai nos divulgar. Agora preste atenção, que você receba a coragem de amar as pessoas como Cristo amou você. E você receba uma feliz segurança ao nos aproximarmos de Deus em oração, como filhos amados, que confiam plenamente no amor e na capacidade do seu Pai. Ele é o nosso Pai. Versículo 22. E recebemos dele tudo o que rogamos. Por isso eu sei que vou receber. Eu sei que vou receber. Eu sei que eu vou atravessar o mar vermelho. Vou passar pelo deserto e vou chegar na terra prometida. Já atravessei o mar. Estou passando o deserto do fim da vida, das enfermidades. Isso começou há 4 anos e 10 meses. Mas eu sei que estou indo para a terra prometida. Recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Quando você anda com Deus, Deus te garante essa vitória. Mesmo que você tenha cometido um pecado na infância, 10 pecados na adolescência, 50 pecados na idade adulta, eu não sei. Isso não está na nossa contabilidade. Deus é quem sabe. Os pecados conhecidos, Ele quem sabe. Os pecados ocultos, Ele sabe. Você também sabe os conhecidos, né? Confesse. Confesse os ocultos, confesse os involuntários, mas Ele te ama apesar de. Por isso Cristo morreu. Cristo morreu para pagar a tua dívida. Para pagar a tua dívida. Para redimir o teu pecado. Para redimir o meu pecado. Ora, eu aceitei a Cristo, então eu aceitei que Cristo pagou todo o meu pecado. Estou totalmente quitado com Deus. Estou totalmente perdoado, estou salvo, estou regenerado, estou nascido de novo, estou santificado, estou purificado, porque Deus me amou. E é isso que eu quero anunciar para as pessoas. Enquanto eu viver, levarei eu também essa cruz, essa bendita cruz, cruz ministerial. Até por uma coroa trocar, até que eu chegue na glória e nós celebremos na glória eterna uma nova vida, tudo que Deus tem para nós eternamente. Irmãos, recebam coragem hoje e passem a amar, amar e amar. Recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ora, esse é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Ponto. Resumiu tudo. A gente quer complicar, a gente faz uma liturgia assim super complicada, a gente faz sacrifícios, a gente faz, né, sobe a escadaria de joelho, a gente faz um monte de coisa, a gente acende incenso, e o homem quer complicar de todo jeito, porque não pode aceitar uma coisa tão simples. Isso parece loucura para os que não creem. Parece loucura para os que não creem, é loucura para os que não creem. Então, tem que subir de joelho a escadaria, depois a liturgia tem que ser cheia de elementos, né? E faz isso, e aquele faz aquilo, e tal, porque tem que ser uma coisa meio difícil, quando na verdade a palavra diz. O que não é assim. A palavra diz: ora, é este o meu mandamento, que creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo. Esta é a mensagem. Creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo. Amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Esse é o vínculo da perfeição. Amar a Deus, amar a Jesus Cristo, amar o Espírito Santo, amar a si mesmo e amar aos outros, porque eu só posso amar aos outros como a mim mesmo se eu aprender a me amar e me sentir salvo, santificado, purificado, justificado, regenerado, transformado. Eu entendi que isso é uma vitória para mim, aí eu vou amar o outro assim também, para que ele, ou já o. Para que ele ou alcance isso, se ele não alcançou, ou então que ele experimente a verdade da cruz. Outras mensagens da cruz você vai ouvir lá no Metanoia. Se você não tem problema com aquilo que nós temos pregado, ouça. Ouça e mande para pessoas a mensagem da cruz, introdução à mensagem da cruz. Nós vamos ter outras mensagens da cruz, porque há milhões de pessoas carregando dívidas, culpas no cartório celestial, né? A relação delas com o céu é uma relação cheia de débito, cheia de dívida, cheia de culpa, cheia de sentimento de que não está ligado a Deus, quando a verdadeira ordem celestial do sacerdócio de Melquisedeque é de que tudo foi pago por você. Ame a Deus, ame a si mesmo, ame ao próximo. Agora, não ame de palavra. Não ame de boca, ame de atitude. Toma uma atitude. Eu tenho autoridade para falar isso com vocês. Ame de atitude. Dê a sua vida. Se você está dando a sua vida, sempre deu a sua vida, desde o dia em que aceitou Jesus, você tem autoridade para isso. E eu já disse, independente de uma falha aqui, um pecado ali, né? Não, não estamos falando de infalibilidade nem de impecabilidade, mas nós estamos falando da verdade de toda a sua história. Para encerrar, todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem. Permanecer em Deus é permanecer no seu mandamento, e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos outorgou. Ah, eu quero permanecer em Deus, pastor. Então permaneça nos mandamentos. Por isso a Bíblia é a principal fonte do nosso conhecimento de Deus, ou também chamada principal fonte de conhecimento religioso, de religar a Deus. Assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos outorgou. Meu irmão, minha irmã, eu estou de novo saltando de alegria. Sabe que quero contar isso para você orar por mim. Precisaria da minha esposa aqui, porque minha memória é meio desorientada para essas coisas, mas acho que já faz uns 4, 5 dias que eu voltei a ter dor nas pernas, né? E é uma dor aguda, Para quem tem neuropatia diabética, sabe disso. E voltei a ter frio, um frio muito forte, dor com frio, frio nas pernas, nada aquece, nada aquece. Aí ela tem que me ajuda embrulhando as pernas com o cobertor para aquecer. Sabe, irmãos, eu estou tendo essa dor que já estava bastante sumida. Mas durante todo o mês, desde que surgiu a neuropatia, acontece isso um dia no mês, 2 dias, 3 dias. Dessa vez, acho que já faz uns 4 dias. Eu não tenho certeza, não. Acho que uns 4 dias. Mas eu quero te dizer agora, um testemunho. Se eu pudesse, eu saltava aqui e saltaria junto com você, dentro da sua casa que vai ouvir, dentro das igrejas, eu estaria saltando, saltando. Eu não conseguiria, não, saltar fisicamente. Só um milagre de Deus agora, né? E os remédios, essa coisa toda. Um chá que eu estou tomando, que eu não vou receitar, porque eu não sou médico. E também cada neuropatia pode ter uma origem diferente, pode ter uma necessidade de medicação diferente. Então, se tem uma coisa que alguém que não é médico não pode fazer, é ficar receitando coisa para os outros que você pode fazer mal para os outros, né? Mas eu estou tomando um chá que está me fazendo muito bem. Mas se eu pudesse, eu quero te dizer, eu saltaria com você agora. Eu estou saltando na minha alma. Eu estou saltando no meu espírito. Estou saltando. Minha esposa vai ver, quando eu sair do escritório, eu estou saltando, irmão. Mas, pastor, o senhor está saltando depois de quase 700 mensagens que vocês fizeram no WhatsApp? Eu estou saltando, meu irmão. 1 João 3 é sem igual, é diferente de 1 João 2 e de 1 João 1, tudo é maravilhoso e cada capítulo inunda a gente. E só de pensar que você vai receber de Deus toda a convicção de pureza. Número 1. Número 2, você vai receber a marca do cristão, que é o amor. Número 3, você vai amar não de palavras, mas com atitudes. Número 4, você vai ofertar para ele o melhor de você. O melhor de você. E número 5, você vai entender que tudo isso é crer, se baseia no crer no nome de Jesus, não é por obra, é por crer em Jesus Cristo e no Espírito Santo. E as obras, pastor? As obras são consequência, porque se a gente crê, a obra vem automaticamente, tá bem? Por conseguinte, se alguém diz que ama a Deus e não pratica a obra, também é outro de papo furado, porque quem mudou, mudou, mudou, mudou e passa a amar, amar, amar. Primeiro se sente puro. E depois começa a amar e pratica as obras. Aí já é para Tiago, né? Mas tá bom. Que Deus abençoe. Saiba que eu vou estar saltando junto com você, porque eu estou liberando essa palavra, estou lendo essa palavra. Às vezes a gente fala liberando, é uma força de expressão, uma linguagem, né? Eu estou ministrando essa palavra, e se você se apropriar dessa palavra, você vai receber isso. Vai receber a pureza pessoal, vai receber o amor, você vai receber um amor que é de atitude, não de palavras. Você, por causa dessa atitude, vai entregar as primícias, e tudo isso você vai entender que acontece pela fé no nome de Jesus. Fé. E você não vai ter que subir a escadaria de joelho, você não vai ter que fazer uma liturgia cheia de berenguendém. Você não tem que nada, você tem que crer. E vai experimentar dessa graça. Nada contra a liturgia, viu, irmãos? Liturgia é um serviço a Deus. E há irmãos que fazem com muito carinho. Estou só dando como um exemplo que às vezes a nossa expressão religiosa fica só nisso. Então, se ela ficar só nisso, não pode. Que Deus te abençoe. Receba a bênção agora e receba essas palavras. Espírito Santo de Deus, faz todos que ouvirem se sentirem puros. Primeiro, que eles creiam em ti. E se eles crerem plenamente em ti, eles recebam ainda hoje a pureza pessoal. Apesar de não serem impecáveis nem infalíveis, eles entendam que são puros. Estão puros em Cristo Jesus. E recebam a marca do amor. E que esse amor não seja só de palavras, pode ter palavras também, que tenha palavras, mas que seja além das palavras, que vá além das palavras, que seja marcado por atitudes, e a atitude principal de entregar o melhor para tudo, melhor para o Senhor, o melhor para a sua vida pessoal, o melhor para a família, para o filho, para a filha, o melhor para a esposa, o melhor na família, para o avô, para a avó, já mais velhinhos, para as crianças recém-nascidas, o melhor nos seus estudos, o melhor no, na sua faculdade, o melhor no seu trabalho, o melhor em tudo, Senhor. E que, tendo o melhor, eles possam ofertar essas primícias. Primeiro e o melhor, e eles possam entender, poxa, que é isso? Tudo se resume em crer. A justificação é pela fé. Isso tudo é pela fé. É, Senhor, que eles cheguem a essa conclusão. É pela fé em Jesus Cristo, no Espírito Santo, no Pai. É pela fé. E aí, Senhor, eu te suplico. Que depois de experimentar isso pela fé, imediatamente, é claro, o Senhor os ajude a operar as obras, porque as obras são a extensão dessa fé. Muito obrigado por mais um dia e pela tua palavra em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a convicção de fé, promovida pelo Espírito Santo de Deus, acerca do nome de Jesus e de Deus Pai, toque cada irmão e cada irmã. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção e a fé oriundas do Espírito Santo, nos convencendo da verdade, da justiça, do juízo, do pecado, da justiça, do juízo, da verdade, do amor, a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a convicção do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.